Chuva. Esta chuva difere da chuva de há pouquinho. Esta chuva tem mais corpo. É mais viva e atrevida, roliça, rosada, carnal. De modo que digamos a verdade, esta chuva é suicida. Quando esta chuva cai do quinto andar, estripa-se lá no fundo nas placas de cimento. Parece-me até ouvir sirenes, talvez ambulâncias em auxílio, ou a polícia que vem para investigar. Mas também agora já vem tarde. E digo-vos uma coisa aqui entre nós, amigos. Esta chuva que se mata é diferente de qualquer outra. Até a terra lhe nega a sepultura. Mete pena ver a agonia desta chuva. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 268. Hoje temos por cá um jovem autor. António apresenta a nossa emissão desta semana. Livros com Rumo também, como é fácil de perceber, e boa noite, de dar atenção, divulgar, perceber aquilo que está por trás do trabalho literário, estas coisas que se iniciam, a aventura da literatura. Mais do que uma aventura, pressupõe-se que seja um trabalho consciente, uma opção literária, e esta noite João Moura, e é dele que estamos a falar, um jovem autor, tudo isto a propósito do seu livro que é Destroços de um Naufrágio, uma edição recente no panorama literário português. Percebe-se facilmente a colagem, é um discurso rambodiano, provavelmente é uma das suas, vamos lá, afinidades eletivas maiores. De qualquer das formas, a conversa desta noite é realmente à volta daquilo que anima, quais são as balizas que suportam o discurso poético de um jovem autor, aquilo que é o substrato ao fim e ao resto, o cimento em que pretende construir um edifício literário que está a levar, passa a expressão, a sua primeira pedra. De qualquer das formas, é aquilo que nos interessa, para mais do que divulgar, perceber quais são os conceitos, as formas de entender, as explicações, ao fim e ao cabo, que os autores devem ter, a partir de um trabalho, julgamos nós, consciente do que é, e acima de tudo, esse trabalho maior, que é a poesia. Boa noite e melhores leituras. João Moura nasceu em Vila Nova de Famalicão em 1982. É licenciado em Relações Internacionais e em Comunicação Social pela Universidade do Minho. Exerceu várias funções como jornalista no Jornal Público, foi operador de imagem para a Google e é autor e realizador do programa Ficha Tripla na Rádio Universitária do Minho. É autor do blog Depois do Dilúvio, Nos Destroços do Naufrágio, é o seu primeiro livro, uma edição da Papiro. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta semana temos à conversa João Moura. Para aqueles, não vamos aqui entrar em pormenores da vidinha pessoal, de quem quer que seja, de qualquer das formas, é uma pessoa que tem uma ligação já há bastantes anos aqui à Rádio Universitária do Minho. Tem um programa na grelha já há bastantes anos, aqueles que conhecem mais ou menos aquilo que é a forma de estar desta rádio, facilmente também irão identificar a voz. De qualquer das formas, João Moura está aqui noutro papel, noutra circunstância, e se quisermos, assumidamente a partir do lançamento de um livro no panorama editorial português, chamado Ele nos Destroços de um Naufrágio, uma edição da Papiro, que tem a ver exatamente com afinidades eletivas, com gostos pessoais, com uma forma de entender a literatura e, no caso concreto, aquilo que é esse registro maior, que é a poesia. Boa noite, João Moura. Obrigado por ter aceito o convite de Livros com Rumo. Estas questões, normalmente são assim, o primeiro livro aguça um pouco a curiosidade das pessoas, dos ouvintes. O que é que leva, isso é normal, já lá iremos mais adiante durante a nossa conversa, também fazer um pouco do que é esse registro de Portugal, um país de poetas, de qualquer das formas, é mais a fama do que o proveito. De qualquer das maneiras, como é que chegas aqui a estas coisas da literatura, sendo tu uma pessoa das relações internacionais e da comunicação social, mas isso não é impedimento, quer que seja, porque em Portugal é assim um bocadinho aquela conversa mole. Quando se anda em literatura ou em cursos afins, é normal a ambição da escrita, mas os exemplos não são os mais felizes e o que interessa é que realmente pessoas estranhas a este universo da teoria da literatura, a compreensão do texto literário, acabam por ter experiências muito más, não funciona de todo e os registros maiores ou aqueles mais interessantes até vêm exatamente de formações, umas académicas, outras não, mas de áreas completamente fora e bem longe daquilo que é a literatura. Ou seja, como foi esta aventura, este início daquilo que é, supõe-se, uma atividade ou pelo menos um gosto pela literatura? Pois, olá, boa noite, auditório da Rádio Universitária do Minho, muito obrigado pelo convite. Isto parte como qualquer outra pessoa, não é? Somos todos poetas, como dizias, no nosso país de portugueses. Uhum. Somos todos um bocado poetas, mas somos poucos aqueles que depois têm coragem de escrever e de lançar cá para fora, porque nós até escrevemos muito, mas poucos têm a coragem de mostrarem o que é que escrevem, não é? Uhum. Ao fim e ao cabo, um livro é como um braço ou uma perna que nós mostramos, não é? Uhum. É a nossa forma de nos despirmos em público e mostrarmos a toda a gente aquilo que nós somos. Mas estas coisas da literatura, quer dizer, pronto, voltamos outra vez, é quase a pescadinha de rabo na boca, quer dizer, a causa provoca o efeito e um efeito vai por, também por uma sessão quase em catadupa, lá iremos depois adiante, também tem esses elementos simbólicos nos teus poemas. De qualquer das formas, há sempre um efeito de bola de neve, naquele sentido em que gosta-se porque sim, gosta-se porque faz parte congenitamente, ou pelo menos geneticamente, da nossa forma de entender o mundo e estas coisas da literatura. De qualquer das formas, como disse também no início da nossa conversa, às vezes é mais a fama do que o proveito, porque toda a gente tem, melhor ou pior, aquilo que é o engenho para a rima de pé quebrado, mas a poesia é qualquer coisa de um campo, vamos lá, um bocadinho mais subjetivo também. E substancial, subjetivo. De qualquer das formas, quando tu chegas a estas questões da poesia, ou a isto que é a poesia, trazes também um registro, ou seja, uns antepassados literários que, ao fim e ao resto, sim, sim, são importantes para aquilo que te interessa, como poeta, ao fim e ao cabo. Sim, no meu caso, é normal que uma pessoa tenha um bocado de influências. Uhum. Eu comecei a escrever no fim da adolescência e fiquei marcado por algumas leituras que tive. Uma pessoa quer sempre que seja a nossa voz a vir à tona, mas mesmo sem querermos, há sempre assim uns convidados que aparecem à festa sem o convite. No meu caso temos, por exemplo, Rimbaud. Sim, claro. Michaud também. Um bocadinho também do autor, o Jacques Polonic, norte-americano, do Clube de Combate, que também tem aqui uns textos um bocado violentos, até que podiam ter sido cortados, que me disseram. Pois pá. Não ponhas isso, que não vale a pena, fica pois, mal. Claro, claro. Até tem aí um canto um bocado influenciado pelo Milan Kundera, que é o canto da merda, que é um bocado para rir. As pessoas me diziam, não ponhas isso, que isso é um bocado de mau gosto. E é assim, temos de pôr um bocadinho de tudo. Não, mas a literatura, quer dizer, e a literatura é para se dizer tudo, ao fim e ao resto, ou pelo menos, se formos olhar para a tradição literária, o que é que acontece? Desde aquilo que nos interessa, para o nosso caso, e não é preciso estarmos a ir muito longe para a Antiguidade Clássica, de qualquer das formas, para aquilo que nos interessa, a nossa tradição literária, aquilo que é o galaico-português, e depois a literatura portuguesa, propriamente dita, ela sempre teve estes, vamos lá, estas componentes. Um lado mais luminoso, se quisermos, sim, aquilo, o lado mais objetivo, mas também tem o lado mais noturno, privado, lunático, quer dizer, né? o mais escondido. E muita gente, por exemplo, a tradição, os grandes poetas também, por exemplo, as cantigas de amigo, descarno e mal dizer, versam um pouco esse lado. E tu disseste, não é só o caso do Milan Kundera, mas, por exemplo, Pasolini também tem, que já vem de uma outra tradição, sim, literária, que encaixa, por exemplo, na tradição literária do Marquês de Sade. O que é que acontece? Ao dizerem-te isso, a pergunta é mais ou menos esta. Para quando te observam dessa maneira, não coloques isso, é o núcleo, vamos lá, mais próximo, o potencial leitor, porque estas coisas da literatura têm sempre um receptor, não é? Quer dizer, aquele que vai ler necessariamente um livro, é esse núcleo que às vezes pode tolher eventualmente aquilo que se designa a criação poética. Sim, completamente. Também queria dizer que também escrevi este livro não só como escritor, mas também como leitor. Nesse sentido, eu gostava de ler, ser entretido e ser um bocado sonhador e sonhar através do autor. E acho que consegui criar essa realidade também, neste caso. Foi assim um bocadinho essa. Colocaste no papel, ao mesmo tempo de criador e leitor, Exato. esses dois lados, que depois também na poesia, no livro, já iremos ver mais adiante. É um pouco. E isso é possível construir assim, separar, criar comportamentos estanques naquele sentido, no processo da criação? Como é isso o processo da criação, quando se trabalha? Sim, é um bocado uma linha ténue, porque uma pessoa está habituada a ler e depois também quer criar e fica assim um bocado, afinal, o que é que eu sou? Sou criador, sou leitor, mas quando está a criar, tem uma voz que escuta e diz: não, não vou por este caminho, vou por aquele, é isto que eu preciso de exorcizar, é isto que eu tenho aqui dentro para dizer, e isso é mais importante do que aquilo que as pessoas querem ouvir. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. Nessa foto será ele aquele ser hesitante, semeado, viajante. Nas areias do açúcar mais cavado, do amor desenganado. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. Encontrado na piscina, João Arthur olhou a foto, terremoto cambaleante. Comerciante, traficante, semeado, encontrado na piscina. Encontrado na piscina, João Arthur olhou a foto, terremoto cambaleante. Comerciante, traficante, semeado, encontrado na piscina. E a poesia, mera linha, e a poesia. Mera linha e a poesia. Mera linha. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. E a poesia, mera linha. E a poesia, mera linha. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. Nos desertos do amor andou Rambo, ninguém sabe se chorou. A poesia, tu disseste agora, funciona como um processo, por exemplo, catártico para a dor ou para as experiências pessoais, nesse sentido é uma forma de racionalizar eventualmente experiências ou vivências assim um tanto ou quanto mais violentas, se quisermos, ela possibilita esse lado, vamos lá, o escape, mas no sentido racionalizando, percebendo e objetivando, desculpe, ou por outra, Quando o poeta está no processo da criação, a articular o poema, esse momento já é um momento, vamos lá, de deixar assentar a poeira, naquele sentido em que tem-se consciência da alegria, da dor, do sofrimento, da morte, da ausência, seja lá como for. Passa muito por aqui. Sim, eu até por acaso já me custa olhar para o livro, não é? Porque já passaram tanto tempo, tem aqui poemas, já tem, por exemplo, 10 anos, que eu queria era tirá-los dentro de mim, tirar estes textos dentro de mim e depois, agora já passam como se fossem uma carga antiga, uma bagagem antiga, uma roupa antiga que já nem me apetece vestir. Mas, de qualquer das formas, quer dizer, independentemente disso também, provavelmente tens consciência do seguinte, quer dizer, o que conta é o momento da chegada do livro ao outro, ao leitor, não é? Quer dizer, independentemente de... Eu dou-te vários exemplos. Há um caso muito célebre, relativamente célebre, na literatura portuguesa moderna, na poesia, mais exatamente, um dos homens mais importantes para isto, que é normalmente a leitura, ler bem os poemas. Ele também é poeta, e o que é que ele decidiu? De toda a poesia dele, reestruturou aquilo tudo de uma maneira e de um modo que acabou por parecer... ou por outra, ele quis que fosse um outro livro, ou seja, mas não se livrou, exatamente, dos críticos, ou pelo menos aqueles leitores que escrevem nos jornais, dizerem que os poemas de há 20 anos atrás é que eram poemas. Estes que ele chegou agora ao grande público, ou novamente aquilo que ele pretendeu, não funcionou. Portanto, essa questão da distância da poesia é importante, mas não é, quer dizer, não é porque o que conta para mim, por exemplo, é quando eu começo a ler o livro. Os poetas têm, ou um criador tem a noção disto. É quase como uma música, vamos imaginar. Um disco de há 10 anos, independentemente de ser há 10 anos, nós gostamos dele, provavelmente, com outro. Temporal. É uma coisa que funciona. E a poesia é um pouco isto. Quando tu olhas para estes poemas de há 10 anos, o que é que tu achas? É pueril? É singelo demais? Não está estruturado, o que é que... É um bocado ingênuo, mas também acho que com a carga emotiva toda que tem, as pessoas se conseguem identificar com isso. E acho que um bocado do sucesso deste livro, se lhe posso chamar sucesso, não é? Na poesia não é bem um conceito que se aplique, sucesso, claro, que é claro. Um público muito reduzido, mas o livro apela a muita gente e toca, e é por isso que tem tido algumas boas críticas. É geracional naquele sentido em que há um público leitor, um público-alvo, que eventualmente tu pretendeste, vamos lá, mais ou menos sinalizar, porque faz parte algumas das experiências que aqui estão, porque já iremos, dentro de momentos, perceber um pouco isso. Passa por aí. É mais dirigido a um público jovem, sim, sem dúvida, que passa pelas mesmas experiências, porque ele fala muito do nosso cotidiano e claro, também... Claro. Daquilo que marca a nossa existência, ou seja, a perda, a dor, a alegria. É um pouco como, sei lá, as maçãs de Newton que caem na nossa cabeça. Sim, são claro, várias realidades que caem na nossa cabeça e depois cabe a nós escolher um pouco delas, aquela que melhor nos convém. Mas uma das coisas que é importante, por exemplo, tu disseste há um bocado, o Rambo, por exemplo, essas coisas são importantes e acabam por não ser, depende um pouco, não é? O Rambo escreveu a obra dele aos 20 anos, fechou a loja. Portanto, fechou a loja e disse, eu não escrevo mais, vou contrabandear armas para a Etiópia. Vou mudar de mundo e as coisas foram como foram. Portanto, essas coisas do tempo são importantes, mas também não relevam. Quer dizer, depois há sempre aquela questão do género, mas isso é exceção. Mas os poetas são todos excepcionais, quase todos eles, não é? Quer dizer, aqueles que ficam para a nossa tradição literária. Tem todas as suas diferenças. Portanto, mas aquilo que é importante neste livro, por exemplo, a meu ver, tem uma questão que eu acho... Ainda há um bocado estava a ler exatamente isso. A propósito desse escritor, desse poeta, que ele é mais importante até como teórico, como leitor da poesia, um dos conceitos que ele introduziu, muito importante na literatura portuguesa, para perceber um pouco o que é a poesia portuguesa, foi exatamente aquilo que tu acabaste de dizer anteriormente, ou seja, aquilo que é o cotidiano. Ele faz um corte em termos teóricos, que é um corte admirável em termos de compreensão do texto literário, da poesia nomeadamente, que é aquilo que interessa, e ao contrário de muitos teóricos da literatura e muitos críticos, o que é que acontece? Ele desvaloriza uma geração, a poesia de 61, desvaloriza o papel e a importância desse grupo, que são poetas também muito reconhecidos cá em Portugal. De qualquer das formas, ele faz ali um corte para introduzir exatamente o quê? O que é importante na poesia? O poema tem que representar aquelas elementaridades da nossa vidinha. É um pouco isto que tu pretendeste fazer com este livro. Exato. Uma pessoa tem que se ler também, não é? Uma pessoa sabe que um livro é bom quando olha para ele e os textos olham de volta para nós. E acho que é o que acontece aqui. Os textos refletem um bocado das vivências de toda a gente. E como falavas há pouco também de musicalidade, de uma obra de estreia, eu acho que ele, além de ser assim, sincero e modesto, contém assim um bocado de erros, não é? Mas também tem as suas virtudes não, todas. O autor não tem direito a fazer a avaliação. Tem o poder de estreia, tem aquela chama, aquele brilho um bocado forte e intenso do autor, que quer mostrar que está aqui, sabe o que é que quer fazer, sabe o que é que quer criar e depois... Já não é mau. Já não é mau. O que é que acontece? Por exemplo, num dos poemas que tu tens ali, que é o Lua 2, se eu estou enganado, a página 70 e algumas, tu convocas assim uma espécie de um ritual. Um ritual dos criadores. Dos criadores, que passa um pouco... dá a sensação que é uma mesa, portanto, em círculo, em que toda esta gente, independentemente das diferenças geracionais, Baudelaire, Rimbaud, Picasso, o Paul Chagall, Méliès, o homem que depois... O homem da leva da, toda, da, a gente da, toda a gente para a Lua, exatamente. O primeiro homem do cinema, que faz exatamente o filme da viagem à Lua do Júlio Verne, um dos primeiros filmes. Portanto, é um pouco esta Lua, este lado, estes homens, estes símbolos poéticos e de criação, Jackson Pollock também ali aparece. Portanto, esta mistura é um pouco aquilo, vamos lá, os faróis que podem guiar eventualmente o teu processo como criador de poesia, que é aquilo que interessa aqui para a nossa conversa. Sim, é um bocado das referências que tu tens que te incitam a escrever, que te incitam a fazer algo de melhor, de comunicar com o próximo, deixar ficar alguma coisa, não é? Que isto, ao fim e ao cabo, é tudo um exercício de cidadania. Escrever um livro é deixar um bocado para o próximo, deixar uma parte de nós que ele pode colher, ou então pode desgostar, não é? E nem sequer lhe tocar. Mas são sempre uns exemplos que te puxam para ir para a frente e fazer algo de novo, algo de criador. Mas, por exemplo, tu estás aí a dizer uma coisa, tens consciência, por exemplo, de que a poesia pode ser, nesse sentido, pode ser proselitista, quer dizer, ter um efeito transformador para a sociedade, para as pessoas terem uma causa... viver na causa pública, na cidade, de outra maneira e de outro modo, a partir da poesia. Exato. A poesia, assim, não apela a muita gente, mas aquelas pessoas que pegam nela e começam a ler, depois até acabam por serem transformadas sem querer. Fica no inconsciente delas e elas depois acabam por reagir às coisas de forma diferente. A ideia que mais mente é um acaso. Conhecer-te-se é um atraso. E eu apanho o tom. Eu apanho, sabe, que eu já moro lá. Assim me estrago o meu amor. Ainda chove. Sei que eu vou andar a pé. Mas se o dia se abre, esqueço o denso do tom. Entrego-me ao som. Dormente. Ninguém sabe que eu não moro cá. Mas onde eu faço o meu amor, o meu abrigo bom. Para meu supor. A ideia que mais aumenta é um acaso. Conhecido-se é um atraso. E eu apanho o tom. Ele bem sabe que eu já moro lá. E assim me estrago o meu amor. Poesia nesse sentido, que tu tá, disseste há um bocado, não é? Quer dizer, as pessoas quando escrevem, quando um romance, seja lá o que for, o efeito da literatura tem sempre um efeito, vamos lá, de mudar ou modificar. Sempre teve. Quanto mais não seja, harmonizar a realidade para o escritor. Ou por outra, o escritor vê a realidade daquela maneira e faz entender ao outro que a realidade pode ser lida e interpretada e dita daquele modo. É um pouco isto que... Vamos lá. A posição em que te colocas quando constróis poemas. Já lá vamos a casos concretos. Sim, para o autor é sempre um processo transformador. Uhum. Ele nunca acaba como começou. Fica sempre descansado, fica sempre mais aliviado, porque conseguiu deixar aquilo que ele queria transmitir. Vamos imaginar o seguinte. Imaginar não, porque é mesmo concreto, está lá no livro. Tu começas, o livro arranca com uma situação, são poemas, mas depois tens lá elementos do cotidiano. Uma entrevista, uma análise clínica, médica, uma receita de culinária, pessoas dos teus conhecimentos e das tuas relações... Casos de vida, que trabalharam num call center, numa loja de supermercado, em que a vida académica deu um estouro, pura e simplesmente, não estudaram, porque as experiências... É um pouco estes dois lados que tu procuras, vamos lá, concentrar e arquitetar um lado mais cru, um lado mais violento da própria vida, não é? Exato. E o outro lado mais lírico, que já iremos mais adiante. É um pouco estes... Funciona como contraponto. Juntar as várias realidades, não é? Uhum. Tudo aquilo que nos rodeia, deixar um bocadinho de tudo isso para conseguir apelar e falar às pessoas mais diretamente. Foi mesmo isso a minha intenção, sinceramente. Passa por aí um pouco na é essa a ideia quando constróis... Captar... Por exemplo, o absurdo, a suposta entrevista de trabalho, é o absurdo da vida que nós temos neste século XXI, por exemplo, em que... É o que nos resta. É aquilo que faz ser as pessoas alimentar alguma ilusão pela vida... É quando é chamado para uma entrevista e depois percebe o vazio daquilo tudo, que, de facto, não leva a nada. É um pouco Mas também... Mas dá para brincar com a situação. Pelo menos dá para brincar com a situação. É um pouco este registro que tu pretendes. E, por exemplo, o contraponto disto tudo é, por exemplo, um dos narradores de um poema trabalhou numa caixa de um supermercado, uma grande superfície, e estourou a vida completamente naquela caixa e nas outras experiências laterais. É um pouco isto que funciona esta poesia que aqui está neste livro. Exato, é sobre as escolhas da vida, sobre aquilo que nós podemos tomar, os vários caminhos, e que depois vai dar bem ou vai dar mal, tudo depende de como é que as coisas se desenvolvem. É assim também, a poesia também é essa brincadeira. Pode tomar vários caminhos e o autor fica sempre complicado, fica sempre confundido. O que é que vai fazer a seguir? Mas seja qual for a saída que ele tome, só o facto de ter encontrado a saída já é por si satisfatório. Por exemplo, tu tens aqui uma série de poemas, por exemplo, é que é poema 1, a versão 1, sem designar, 2. Esta necessidade de duplicar, replicar o primeiro poema é um aprofundamento da primeira construção poética, por exemplo? Exato. Ou passa por aqui um pouco esta necessidade de... De dar várias soluções e tomar vários caminhos. Aos poemas que aqui aparecem. Por exemplo, uma das coisas que tens aqui, uma, por exemplo, o comboio. O comboio é a sensação da fugacidade da vida, a vida que passa, porque é um comboio fora do tempo. Este comboio que aqui está faz lembrar um pouco os comboios dos anos 60 cá em Portugal. É um pouco esta ideia de que um paraíso perdido, um tempo e uma época de maturação, vamos lá, de mais pausadamente olhar a vida, e o que é que nós temos hoje é uma vida célere, confusa. É um pouco esta a ideia, por exemplo, neste poema, quando tentas introduzir, por exemplo, aqui numa linha do comboio, numa linha da vida, nas linhas da tua mão, nos túneis do teu coração. É um pouco, este comboio é uma espécie do corpo humano, é a vida ou aquilo que este poeta que escreve este poema pretende transmitir. É, sem dúvida, é sempre um bocado metafórico, não é? Até como o próprio título do livro, que o livro gira toda à volta do naufrágio das nossas vidas, ou já quando saímos do ventre da nossa mãe, não é? Já somos todos um pouco náufragos, porque estamos fora daquela zona de conforto e nunca mais voltaremos. Essa segurança e estes poemas que aqui estão voltam todos a isso mesmo. Por exemplo, este poema, O Andar do Tempo. O Andar do Tempo tem dois momentos. Um de ligar a luz da casa ou do quarto onde se está, e o outro momento de desligar essa mesma lâmpada. Bem, que mais um do quotidiano. É um pouco, este exercício é um pouco de ter consciência se isto é um pesadelo ou não, se isto é doloroso se ou não. Se é real ou não é. É um pouco uma linguagem cinematográfica que estas experiências da vida, ou seja, é a luz que vai dar consciência ao poeta, neste caso, exatamente vamos lá, do sofrimento que a vida que ele pretende, e essa lucidez só lhe é dada por uma luz exterior. É um pouco esta a sensação que se transmite neste dualidade das realidades, sem dúvida. Porque o leitor pode pegar pelos textos por diferentes prismas e depois também pode escolher aquele que mais lhe convém. Já tive diversas interpretações do mesmo texto que eu fiquei assim, fogo. Eu não queria dizer nada disso, mas por acaso, até agora que me falas, até acho que isso é uma boa solução. Até é mais engraçado do que originalmente tinha. Mas isso é uma das consequências naturais e necessárias da própria literatura, a partir do momento da poesia, a partir do momento em que ela é lançada para o leitor. Aí ele faz o que quiser com aquilo que recebe. Admite e não tem mais controle absolutamente nenhum. Quer dizer, se nós formos a imaginar que existiria um controle, ainda estaríamos provavelmente na Idade da Pedra, não teríamos saído da Idade das Cavernas. Das cavernas. Não é? Portanto, as coisas mudam exatamente porque nós obrigamos o outro a pensar, ou pelo menos, ao ler o poema, refletir-se ou reinterpretar aquilo que o poeta diz. É um pouco esta a vontade que passa por estes poemas. Porque já iremos aos outros poemas mais líricos, por exemplo, que também tem cá. Sim, porque eu também estávamos há pouco a falar de referências no mundo do cinema, da literatura. Falas aqui dos Fleming. Mas Lips, música assim, também que tem aqui um... E os The Cure também, não é? Exato, a música tem aqui um papel também importante, não só... Acho que na escrita, que se sente um bocado de musicalidade na forma como está escrito, mas também nessas referências mais diretas. Aquela necessidade quando a mãe do poeta, ou uma mãe que aparece aqui nesse poema, Boys Don't Cry, por exemplo, é uma espécie de um caminho em direção mútuo, ou seja, o filho vai em direção à mãe, porque há um corte geracional, evidentemente, como é fácil de perceber, mas a mãe também faz um caminho em direção ao filho, porque, afinal de contas, ela constata que a música que o filho gosta até nem é tão má quanto isso. É esta necessidade de harmonizar perante a dor, porque vem-se num momento de dor muito forte, a morte do pai, no caso. É um pouco esta a ideia de, vamos lá, no meio da violência extrema, as pessoas mais ou menos congregarem-se numa vontade e compreender o outro. Sim, sim. Nós também, como filhos, nós não nascemos para nós, não é? Nós nascemos para os nossos pais e somos uma continuação dos nossos pais. Neste caso, também tenho a dizer que também escrevi este livro para ser uma homenagem ao meu pai, como se pode ver aqui em alguns textos. E também como ele escrevia e fazia peças de teatro. Também queria fazer um livro, mas também faleceu sem o conseguir. Também começou João Moura, ele também. Achei que era uma bonita homenagem, era uma espécie de ele ter aquilo que sempre quis, um livro com o seu nome. Passava um pouco por aí, mas de qualquer das formas há um exercício de autoironia que o próprio autor faz em relação a isto, o ter um filho, o plantar uma árvore. Escrever um livro, considerar o livro como um filho. Isso é um exercício mesmo de afirmação de uma vontade literária, a conjugação desta tríada essencial, se quisermos, para a vida de um ser humano, é importante para o autor, para o criador, passa por aqui exatamente ao contrário daquilo que não está, vamos lá, a provocar o leitor, está a meter-se com o leitor naquele sentido, a dizer-lhe, e tu, de que esperas? Por que esperas para fazeres exatamente a mesma coisa? É um pouco esta, diálogo estabelecido, passa por aí. Sim, sim, um jogo também, uma passagem de testemunho, digamos, que até o próprio poema final, o fim, deixa a porta aberta também ao leitor, para fazer o seu livro, para fazer a sua história, escrever a sua história. E pegar também aqui nestes destroços e fazer também a parte dele. Thank you. qualquer das formas, também há aqui lirismo. Por exemplo, há aqui elementos que são recorrentes neste livro. As ondas, o mar, a areia, portanto... estes elementos são sempre um pouco, vamos lá, a passagem e ao mesmo tempo o apagamento das nossas, vamos lá, os nossos rastros que vamos deixando pela vida. Este mar é um pouco a consciência também que, apesar da luta que possamos eventualmente dar na vida, arriscamos-nos, se não entrarmos pelo oceano adentro e ir em direção a um espaço incógnito, poderemos eventualmente ser náufragos na praia, o que é mais dramático e trágico. Sim, que morrer na praia é sempre mais doloroso do que... do que não conseguir alcançar aquilo que nós queremos. É um bocado também que parte aqui o livro. Também é como um avançado que está, por exemplo, quase a marcar golo no final do campeonato e também decide chutar ao lado só para saber como é que é, conseguir, não conseguir, deixa-me cá ver qual é a diferença. Mas há aqui colagens, por exemplo, há aqui um poema que tem mais ou menos o rapaz único. Essa fixação, por exemplo, ao Rambaud, aliás, o próprio título é uma espécie de O Navio Bêbado, um dos livros traduzidos pelo Cesarini, que é em Portugal, é um pouco essa ideia que a poesia tem que ser assim visceral, um pouco, vamos lá, crua, para acordar, ou por outra, o leitor despertar um pouco pela leitura dos poemas que vai fazendo calmamente, ou pelo menos atentamente, que é aquilo que se pretende. Sim, sim, não foi intencional, mas o livro caminha mesmo nesse sentido. Se tiver algum estilo, pode-se dizer que é assim mesmo visceral e cru. Não por opção, mas mesmo sem propósito. É um pouco, por exemplo, porque depois aqui no meio aparecem referências do género a um espelho sujo. Há um espelho. O espelho normalmente quer-se limpo para refletir com nitidez a imagem. Portanto, é o próprio, vamos lá, aquele espectador, o auto-espectador, que se vê um espelho, mas que não há espelho. É um pouco a nulidade da vida que pode ser, vamos lá, lida ou interpretada a partir deste elemento simbólico aqui deste poema. E a vida também pode ser refletida num papel, não é? Claro. Até é por isso que uma pessoa escreve. Uma pessoa deve ver-se, não é? Deve refletir-se, medir-se mais em papel do que ao espelho. E até esse poema também consegue ser um bocado simbólico nesta questão que estás a referir agora. Por exemplo, quando aparece aqui a questão da aurora em ti. A questão da aurora em ti e a questão de um outro poema que é Sete Antemaridem, Sete da Manhã. Estes dois poemas funcionam também como contraponto, no sentido em que a aurora é o despertar da luz, é aquele momento do silêncio, é aquele momento em que, provavelmente, nós temos a possibilidade de escutar a natureza tal qual ela é. E, por outro lado, esse poema do Sete da Manhã, antes do meio-dia, é um poema de alguma angústia, de algum sofrimento. A ligação destes dois poemas pode ser feita assim, ou nós, como leitores, é que podemos e devemos interpretar os poemas desta maneira? Eu preferia que fosse mesmo o leitor estabelecer os seus parâmetros, porque a estrutura foi pensada, não é? Não foi ao acaso, mas preferia mesmo que o leitor tomasse as suas leituras e as suas conclusões. Mas, por exemplo, quando aparece um poema como o Porto, a cidade do Porto, a cidade do Porto aqui é um elemento da afirmação, vamos lá, de uma experiência particular. Mais realística. Mais realista. No meio disto tudo, há aqui alguns elementos do cotidiano, daqueles pequenos elementos. O Porto funciona assim como um Porto, cidade... Uma chamada para a realidade, porque também eu não queria que as pessoas se perdessem no mundo da fantasia, não é? Que a poesia apela, não é? A poesia fala do maravilhoso, da busca que o homem tem do maravilhoso, como começa no início do livro, com a queda, que lembra um bocado o mito de Ícaro, que caiu ao chegar ao sol, mas também queria que tivesse aqui alguns poemas que falassem da realidade. E nem é só a questão do Ícaro, é a questão da queda até do próprio Camus, não é? Portanto, é um pouco esta a questão da existencialidade, os desafios que podem levar eventualmente a vamos lá, à autodestruição ou à destruição por desafiar o impossível. É um pouco esta também a ideia que passa por aqui? Sim, exatamente. Uma pessoa escreve e nem tem noção das coisas que está a escrever, não é? Agora uma pessoa ouve existencialismo, sim, claro. Eu sou ser humano, é normal. Por acaso nem me tinha lembrado da queda do Albert Camus, mas é mesmo assim. Também falavas do meu pai. Também a questão da mortalidade, não é? Um filho que perde o pai está sempre, está constantemente com o radar da mortalidade ligado, não é? Por isso também falo aqui um bocadinho sobre isso. Uma das coisas, um dos poemas muito interessantes que aqui está é um que aparece na página 31, chamado Produto Sonho. Consumir de preferência antes de morrer. Vem aqui uma receita, não vale a pena desafiarmos os leitores. O leitor depois compra depois o livro. Vá à procura do livro e que deve ler, necessariamente. E depois diz assim aqui, final. Levar ao forno durante uma vida. Tudo isto, estes ingredientes, que são quatro, que depois o último pode dizer-se é o suor. A vida é feita exatamente assim, quer dizer, é feita com esforço, dedicação, disciplina, método, suor, transpiração, mesmo independentemente desses desafios que nos podem levar até à ruína ou à destruição. Autodestruição. E este forno é o forno, vamos lá, o forno do oleiro, onde pode sair uma peça de maravilhosa, arte. Ou uma peça sair de teatro, pode ser um diamante, pode ser um colar, pode ser, ou até pode não sair nada. Pode não sair nada, pode sair normalmente, um aborto, por exemplo. Pode sair uma coisa completamente... Sem peixe em cabeça. Esta ideia que pretendes transmitir com este poema, bem conseguido, muito bem conseguido, diga-se. Esse poema em específico foi feito já também há algum tempo, não é? Porque eu antigamente tinha uns cadernos que fazia recortes, fazia uns ready-made, não é? Dos dadaístas, que ficava com um texto e ficava com uma imagem exemplificativa. E esta receita também foi recortada de uma revista, por exemplo. E eu adaptei também como o passado, como as análises clínicas também, eram umas análises clínicas mesmo. Que eu captei, não é? E como não havia a hipótese de usar imagens no livro, eu tentei retratar mais fielmente possível os meus próprios cadernos. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Presumo que isto não irá ficar por aqui. Podes adiantar se irá ficar mesmo por aqui ou esta questão, esta tudo. Luta com a literatura é como essa luta do Prometeu, sempre a desafiar e a busca dos deuses. Os deuses. É um pouco por aí que poderemos eventualmente seguir o percurso do João Moura ou fica mesmo por aqui? Tudo depende de como este livro for recebido. Até agora está a correr tudo bem, vamos ver como é que continua, mas eu vou escrever sempre. Tenho essa necessidade, nunca vou deixar de escrever. Nem que seja só no blog de onde nasceu este livro, que até foram seguidores, amigos, professoras, por exemplo, namoradas, muita gente que incentivou e ficou tão feliz, ou mais, como eu, com o lançamento deste livro. Mas tudo depende mesmo de como vai correr este livro. Eu, por mim, escrevo mais 10 ou 20 livros, mas vamos ver como é que corre. Gostava também de escrever alguma coisa, um romance, um livro de contos. Não queria ficar só catalogado, não é? Categorizado como poeta. Gostava de partir mais para a frente e vamos ver como é que tudo corre. E assim terminamos mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 268. Hoje estivemos à conversa com João Moura. Despedimos com a promessa de regresso já na próxima semana. Entretanto, pode sempre contar connosco em rumo.pt. Emissões disponíveis para escuta e também para download. Tenha uma boa noite.